Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos cumprindo essa missão, como eu sempre falo, que nos dá prazer, que nos dá satisfação e até mesmo orgulho. É muito bom quando a gente pode ouvir e, sobretudo, compartilhar a boa música popular brasileira. Como é gostoso, né, quando a gente pode compartilhar com as pessoas as coisas boas. E a música popular brasileira é uma coisa maravilhosa. Então eu convido você agora, essa próxima hora, para ficarmos juntos, exatamente, ouvindo música, relembrando bons momentos, matando saudade. E hoje no nosso programa teremos Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, que vai já nos falar sobre que ela vai comentar hoje no Papo Nutritivo, que ela vai ensinar para a gente hoje no Papo Nutritivo. Olá, Denise, é contigo. Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Me pediram para falar essa semana sobre o azeite. Então, vamos reprisar o Papo Nutritivo que a ouvinte Neise Cavini, do Rio de Janeiro, pediu há um tempo atrás. Já eu volto. É isso, azeite faz muito bem, é gostoso, né? E vamos ver daqui a pouco, então, exatamente qual o bem que o azeite faz. A gente sabe que faz bem, mas o quê? Para quê? Né? E os nutrientes, enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse produto tão saboroso da nossa culinária. Maravilha! Daqui a pouco a Denise volta contando pra gente tudo sobre o azeite. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, você quer fazer comentários, sugestões, se você também quer fazer seu pedido musical, se você quer sugerir alguém por dois tempos, ou se você quer mandar o seu repertório para o especial do mês, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. E quem nos envia hoje o repertório para o nosso especial do mês é a nossa ouvinte Ana Cláudia. Ana Cláudia, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu repertório, obrigado pelas suas palavras também. Ana Cláudia manda aqui alguns comentários do programa, muito legal, Ana Cláudia, obrigado aí pelos seus comentários. E vamos então já começar o nosso repertório, nosso desfile, né, do repertório da Ana Cláudia. Vamos ouvir então com Tim Maia, Telefone de Beto Correia e Nelson Caê, e Com Roupa Nova, Volta Pra Mim, de Ricardo Fegali e Cleverson Ost, iniciando o desfile do repertório que nos foi enviado para o nosso especial do mês pela nossa ouvinte Ana Cláudia. Pra não levar a sério, os momentos que passamos, que juntinhos nos amamos. Leve um beijo e adeus. Leve um beijo e vai ligar. O telefone ouvimos Telefone com Tim Maia, do Beto Correia e Nelson Caê, e com Roupa Nova, Volta Pra Mim, de Ricardo Fegali e Cleverson Host. Na sequência, Ana Cláudia pede para ouvir com Adriana Calcanhoto, Mais Feliz, Didé, Cazuza e Bebel Gilberto. E com João Donato, Aie, Eumir Deodato e João Donato. Foi meu coração. você quiser dizer. Ai, é, que bonita você. Silvio, aquela poeira, hein? A poeira da cachoeira, não vai esquecer, hein? Aquela poeira, rapaz, no caminho da cachoeira. Isso é coisa que se faz, hein? E dá um abraço no Celso, diz pra ele comprar cerveja, que tá muito ruim aquele bar. Aquele bar é uma vergonha. Dê um abraço no Beto e no nosso capitão. Nosso capitão diz que o negócio é beber água. Escuta, e se esquecer que o pai Zé da Angola falou pra você, já sabe que tá te esperando. Diz pro Carlinhos que nosso encontro tá positivo. E pra finalizar, dê um abraço em Grapete. Ouvimos com Adriana Calcanhoto, Mais Feliz, Didé, Cazuza e Bebel Gilberto. Na sequência, com João Donato, Aie, de Elmir Deodato e João Donato. Esse é o especial do mês, hoje apresentando o repertório da nossa ouvinte Ana Cláudia. Se você quer fazer como ela, mandar no repertório para o nosso especial do mês, para ouvir um programa inteirinho com o seu repertório, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também você pode usar esse mesmo e-mail para fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, dúvidas para o Papo Nutritivo, dúvidas sobre nutrição para o nosso Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, ou ainda sugerir alguém que você queira ver focalizado no nosso Dois Tempos. Batepapo Musical 1@gmail.com. Na sequência, Raul Seixas canta Capingui, de Wilson Aragão e Raul Seixas. E Guilherme Arantes, O Melhor Vai Começar, de Guilherme Arantes. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Implanto capim guiné pra boiaba na raba. Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu castiguelê. É. Suarana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá minha sacué, cué, cué. Dona Raposa só vive na maldade, e faça caridade, se vire de no pé. Sagui trepado no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não fica mais parada, e o galo de madrugada tem medo de cantar. No planto capim guiné pra boiaba na raba. Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Xinguelê, arruma, arruma, é. Com dois Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Raul Seixas Capingui, de Wilson Aragão e Raul Seixas. Na sequência, com Guilherme Arantes, dele O Melhor Vai Começar. Esse é o nosso especial do mês, apresentando hoje o especial enviado, o repertório enviado pela nossa ouvinte, Ana Cláudia, que pede para ouvir agora com Rita Lee, Coisas da Vida, composição da Rita Lee. E com Hit, A Vida Tem Dessas Coisas, de Bernardo Vilhena e Hit. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite uma criança distraída. Da estrada começa uma grande de avenida, no fim da avenida, existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. São coisas da vida, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Conversar, te convencer.

meu herói. Oh, como dói, oh, como dói. Oh, como dói. Ouvimos com Maria Bethânia, Terezinha, do Chico Buarque. E, na sequência, Zezé Posse, Meu Amigo, Meu Herói, do Gilberto Gil. Agora estamos chegando no final, na reta final do nosso encontro de hoje, desse nosso especial, onde estamos ouvindo o repertório que nos foi enviado pelo nosso ouvinte, Ana Cláudia. E vamos fechar esse nosso especial, como eu sempre falo, e a Ana Cláudia não fez por menos, com chave de ouro. Vamos ouvir com Marisa Monte, Gotas de Luar, a composição de Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho. Se eu pudesse roubar as gotas de luar que vi brilhar nos olhos teus, guardava aquele encanto para enfeitar meu pranto. As gotas de luar que vi brilhar nos olhos teus, guardava aquele encanto para enfeitar meu pranto na hora do adeus. Sei que muito breve eu sei que vou sofrer por culpa da minha paixão. Eu devia te deixar, mas vou continuar pra castigar meu pobre E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer primeiro a nossa ouvinte Ana Cláudia, que nos enviou, eu não disse de onde é, que nos enviou o repertório para o especial do mês, desse mês de agosto. E dizer a você, Ana Cláudia, continue ouvindo a gente, divulgando o nosso programa e continue sempre participando também com seus pedidos musicais, suas sugestões, ok? Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a você que esteve com a gente até agora, ouvindo esse repertório maravilhoso do nosso especial do mês. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e também a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês,